Nós vamos ler, ouvir, reproduzir palavras literais de Jesus Cristo. O que foi que Jesus fez questão de dizer nesta terra e de deixar registrado, escrito nos evangelhos, para que eu e você ouvíssemos hoje, nos nossos dias, na nossa vida hoje, de uma forma específica, nesta terça-feira. E o capítulo 13 diz assim: naquele tempo estavam presentes alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Versículo 2: respondeu-lhes Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O contexto é um acidente muito sério que aconteceu, certamente por causa de uma festa, de uma liturgia, de um ritual de culto. Então, Lucas começa a dizer que o sangue daqueles galileus havia sido misturado com sacrifícios. Houve um acidente, a torre de Siloé caiu, matou 18 pessoas, e o questionamento, o assunto entre aquelas pessoas era: será que esses 18 estavam cheios de pecados? O que é que eles fizeram para merecer tal castigo? E Jesus vem e diz: gente, presta atenção. Ninguém é mais culpado do que o outro. Todos que estão aqui, se não se arrependerem, de igual modo perecerão. Graças a Deus que não foi com a torre caindo em cima de mim. Graças a Deus que Deus me livrou daquele acidente. Graças a Deus que aquela tragédia não aconteceu aqui perto de mim. Graças a Deus que está tudo bem. Benza Deus, que tudo continue assim. Não, ai meu Deus, o que eu preciso? Deus, continue me protegendo. Jesus disse para aquelas pessoas: não penseis que vocês são melhores do que eles. Não penseis também que aconteceu o acidente com eles porque eles eram mais pecadores do que vocês. A verdade é que, com um acidente gravíssimo, ou dormindo de noite o sono dos anjos, todos vão sair desta terra. Todos. Sua vida pode estar maravilhosa, sem nenhum acidente, não tem nenhuma torre caindo em cima de você, não tem ninguém da sua família morrendo num acidente, num desastre tão terrível, mas de igual modo todos nós pereceremos. Jesus não está falando do modo da torre, Jesus está falando de deixar esta terra. Da mesma forma, todos nós deixaremos esta terra. E ele usa de novo a palavra-chave do Evangelho de Jesus Cristo: arrependei-vos. E o Senhor me faz pensar muito, irmão, hoje, nesta semana. Deus me permitiu estar aqui nesse culto hoje. De quais coisas eu tenho sido conduzido pelo Espírito Santo ao arrependimento? Quais são as obras de Deus na minha vida hoje, nesta terça-feira, que me levam ao arrependimento. Porque eu só tenho duas alternativas. Ou eu preciso ser levado ao arrependimento hoje, amanhã, depois de amanhã, dia após dia. Ou eu vou dizer a Deus, eu já estou completamente trabalhado pelo Senhor. Não há mais nada na minha vida que precisa ser resolvido. E dessas duas alternativas, eu prefiro pensar que nós vamos escolher essa primeira. Senhor, tem alguma coisa que precisa acontecer comigo hoje? Eu quero uma obra do Espírito Santo em mim hoje, me levando a um genuíno arrependimento. E é possível que talvez a maioria de nós, se não todos nós, pensando assim, não, para mim, tá, eu estou tendo uma fase boa da vida, está tudo tranquilo, está tudo bem, não é uma questão de eu me arrepender, é uma questão de Deus me socorrer naquele problema que eu estou enfrentando. Mas o Senhor Jesus vem dizer, presta atenção, de igual modo, tanto o que está sofrendo uma tragédia na vida, quanto aquele que está muito bem, se não se arrepender, pereceremos todos. O versículo 6 continua dizendo, então, falando destas coisas, nesse contexto, Jesus proferiu uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta. Por que ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, o viticultor, respondeu, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. E assim se encerra o que Jesus contou. Continua, vem a cura de uma paralítica, outros milagres. E nós poderíamos seccionar esse texto e dizer, mudou de assunto. Mas Jesus, ele é perfeito e ele não deixou um texto remendado. O Senhor está falando da necessidade de arrependimento. O Senhor está falando de uma necessidade que eu e você temos de chorar. Alguém aqui já teve necessidade de chorar? Sabe o que é isso? Às vezes engasga aqui, às vezes não deu tempo, já chegou um cliente, já chegou um parente, você já tem que sair, enxuga aqui, retoca a maquiagem, vambora, a vida. E vambora. 3 meses depois, 6 meses depois, talvez 6 anos depois, você se encontra numa situação num determinado lugar e de repente passa como um vento assim cheiroso, passa aquela sensação da vontade de novo de ir lá naquele lugar e chorar aquela questão, mas você, não, já passou, deixa para lá, vamos continuar. Não dá tempo desse negócio de parar para chorar, para ver a vida, para avaliar as coisas, para se arrepender. Não dá tempo. Não, vamos logo, gente. Vamos para frente. Para frente. O tempo apaga. O Senhor Jesus começa dizendo, olha, não há diferença entre alguém que entrou numa tragédia e aquele que está vendo a tragédia. Se não houver arrependimento, não tem alguém que tenha vida mais sem sorte do que o outro. Não tem alguém que tenha vida mais cheia de sorte do que o outro. Igualmente, todos precisam de arrependimento. Porque virá ou o acidente, ou virá um sono gostoso dos anjos no meio da madrugada e aquela pessoa vai embora. E se não viver arrependimento, quebrantamento. É aquilo mesmo, vontade de chorar, mas indo para diante do Senhor. Alguns têm vontade de chorar, e aí aquilo é revertido em raiva, em ira, e desconta em alguém. Alguns têm vontade de chorar, e aquilo vai engasgando, e brota feridas, brota úlcera no estômago, vai explodindo de alguma forma. Alguns têm vontade de chorar, e choram amargamente sozinhos, mas o Senhor nos diz que eu e você podemos chorar diante dEle. E choro é um elemento que faz parte do arrependimento. Não é remorso. Porque remorso a gente tem o sentimento, mas continua na mesma direção. Arrependimento, a gente tem o sentimento, dor, tristeza, mas não para a morte, e sim para salvação. E a gente muda de rumo. Completamente. Paulo fala sobre isso de uma outra forma. Lá em Romanos ele diz assim: não vos conformeis com este século, com o jeito de viver desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e então experimentareis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mesmo que eu não tenha um acidente, mesmo que não tenha nada ruim acontecendo comigo hoje, essa semana está muito boa, esse mês está muito bom, nenhuma torre caiu, mas eu e você precisamos ir para diante de Deus e falar: eu quero arrependimento. Eu quero uma obra do Senhor. Não diz respeito a você reconhecer que está pecando e feio e de repente, vou parar, não peco mais, estou arrependido. Não diz respeito a isso, diz respeito a uma mudança de rumo em alguma área da nossa vida. A menos que eu creia que minha vida está 100% boa. Não tem mais nada, Deus, para você fazer. Mas se há alguma coisa que eu reconheço, Deus precisava tocar nesse assunto aqui, então eu preciso ir para diante dele, me arrepender, mudar de rumo, mudar de forma de pensar. Só então eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí Jesus entra nesse contexto com essa parábola de uma árvore que não dá fruto. E Jesus diz que, passando, o Senhor passando, viu a árvore e disse: olha, corta essa árvore. Há 3 anos eu procuro fruto nessa árvore e não encontro. Corta fora essa árvore. E o viticultor, aquele homem que cuidava daquela plantação, disse: não, Senhor, me dê mais um ano. Eu vou escavar, eu vou abrir as raízes desta árvore, e eu vou colocar o nutriente certo. Daqui um ano, o Senhor volta. Se por acaso não tiver fruto, então o Senhor corta. Mas eu creio que ao colocar o nutriente certo na raiz desta árvore, ela vai voltar a produzir frutos. Jesus o tempo todo fala de arrependimento. E aqui no Evangelho ele diz também que Ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto. Sabe o que mais nos alegra, irmão? Dar fruto. Sabe um pequeno grupo sem fruto, sem visitantes, sem novos convertidos, sem pessoas curadas, transformadas? Aquele pequeno grupo vai ficando assim, aquela coisa rotineira. Mas quando vem um novo fruto, a Inês veio contar um testemunho nesses dias de uma das discípulas lá da cela com um novo fruto de Deus. Como um novo fruto fortalece a árvore. Como um novo fruto fortalece minha vida e sua vida. Você estava batalhando para aquele projeto lá na empresa, no seu trabalho, e de repente aquilo frutifica. Ah, graças a Deus. Não tenha dúvida, eu e você somos como uma árvore. E uma árvore sem fruto é uma árvore vazia, morta, triste. E Deus quer que eu e você sejamos pessoas que produzem fruto e muito fruto. Você pode colocar isso na sua vida familiar, no seu casamento. Quais frutos eu estou colhendo nesse casamento? Não é só da minha alegria, é dessa união aqui. O que está sendo gerado? Que coisas boas estamos construindo nesse casamento? Quais frutos eu tenho aqui? Dessa empresa, dessa minha profissão, quais frutos eu estou colhendo? Ou os anos estão se passando e eu só estou pagando contas? Quais frutos, Senhor, eu tenho para colher nisso daqui? Com os meus filhos, quais frutos eu tenho para colher isso aqui, Senhor? Senhor, nos relacionamentos, com os amigos, na igreja, no ministério, Senhor, eu quero colher frutos. Eu quero ter frutos, eu quero ter alguém que ouviu o testemunho através de mim e que recebeu de Jesus, e ele será um fruto da minha vida. Eu quero alguém na minha família a quem eu possa trazer uma palavra, a quem eu possa fazer uma oração, a quem eu possa dar uma contribuição que vai levantá-lo. Eu quero produzir frutos. Eu não aceito continuar nessa terra sem produzir frutos, porque o Senhor está falando que quando o Senhor da Seara passa e vê uma árvore sem fruto, o que ele diz? Manda cortar. E aquele ramo vai ser cortado e vai ser jogado no fogo e para nada mais serve. Eu não quero ser assim. Eu não quero na minha vida pessoal, na minha vida familiar, eu não quero na minha célula passar mais um ano e não ver fruto. Eu quero frutificar, Senhor. Então o viticultor diz, só tem um jeito. Pelo próximo período, no próximo ciclo, no próximo ano, eu vou colocar nas minhas raízes os nutrientes certos. O que isso tem a ver com o que Jesus falou antes? Só é possível eu abrir minhas raízes, eu buscar do Pai os nutrientes certos para eu voltar a frutificar. Se houver meio passo, volta e meia, muda de rumo e toma atitudes novas. Não tem jeito. Eu comprei o maquinário para fazer 50 pães por dia. Mas eu precisava vender 500 pães por dia. Vendendo 500 pães por dia, dá para eu me sustentar. Mas eu só tenho maquinário e tempo para fazer 50 pães por dia. Você pode morrer fazendo 50 pães. Fazer 50 pães todos os dias da sua vida, você não vai produzir o fruto que precisa. Mas o que eu faço? Eu só tenho isso. Você vai ter que parar de usar esse maquinário. Você vai ter que fazer outra coisa. Você vai ter que comprar um outro maquinário. Você vai ter que tomar uma atitude radical para que, então, com essa atitude nova, diferente, radical, às vezes até absurda, às vezes desafiadora ou desanimadora, eu colha os frutos que eu preciso colher. Só um arrependimento pode me levar a produzir frutos. E quais são os frutos? Leia comigo em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Olha o que Jesus continua dizendo. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. É ele quem vai colocar nutrientes, adubo certo. Todo ramo em mim que não dá fruto, o pai o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda. Para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode repetir essa frase de Jesus? Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, é impossível frutificar. Trabalhei o ano inteiro, trabalhei essa estação, eu me esforcei, meu chefe me condecorou, eu estou exausto, ou eu consegui, eu conquistei. Mas que fruto eu conquistei? Eu e você não precisamos avaliar que fruto. É mais fácil avaliar. Eu permaneci em Jesus? Porque Jesus disse que se eu não permanecer nele, eu não posso fazer nada. Significa que todo o meu esforço, tudo o que eu produzi, que estou chamando de fruto, é nada se eu não permaneci em Jesus. O que é que está me tirando da comunhão com Jesus? Quais são as atividades, algumas delas que eu tenho como imprescindíveis, mas que estão me tirando da comunhão com Jesus? Porque se sem Jesus eu não posso fazer nada, então não adianta eu correr tanto, perder comunhão com Jesus, para produzir algum fruto, porque não será fruto, não. Sem mim nada podeis fazer. Olha o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus podia estar falando hoje aqui para que você não termine a semana exausto, termina o mês, termina o ano exausto, cansado, cheio de frutos na prateleira, e tenha que entender que aquilo não vale nada, porque foi à custa de não ter comunhão com Jesus. E sem Jesus, nada podeis fazer. Eu não quero, Senhor. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero religião. Eu não quero me ocupar com mais uma atividade na minha agenda. Eu só quero mais de Deus. E o Senhor disse assim: se vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Eu quero, Senhor. Estamos numa semana de oração. Estamos nos preparando para sexta-feira ter uma vigília de oração aqui. Irmão, eu e você vamos mostrar para o Senhor, nestes dias, o quanto nós estamos querendo mesmo de Jesus. Eu quero mais de Jesus. Por que você quer, filho? Porque sem Jesus é impossível frutificar. Você pode lavar as louças da sua casa, você pode manter sua casa impecável, e você termina o seu dia: esse serviço é ingrato, todo dia mesmo, mas graças a Deus, consegui tudo arrumar. Não bagunça não, menino, não bagunça não, menino. E vai conseguindo manter a vida, mas no final do tempo você vai dizer: não frutifiquei nada. Juntei dinheiro, mas não frutifiquei nada. Porque sem Jesus, tudo que nós produzimos é nada. Por isso o Senhor passou naquela figueira e falou assim: não tem fruto nenhum. Aquela figueira poderia dizer assim: você que não sabe o quanto que eu estou me esforçando. Você que não sabe o quanto que eu estou produzindo aqui. Não, não tem fruto nenhum. Mas é, tem fruto? Não, não tem não. Você vai ter, se deixar eu colocar o nutriente certo, desde a raiz da sua vida. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, irmão. E nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ore ao Senhor. Na minha vida pessoal, eu quero frutificar mais. Eu não estou dizendo, Senhor, que eu quero trabalhar mais e produzir mais, e alcançar as metas, e juntar um pouco mais de dinheiro, e poder fazer a viagem que eu tanto quero, e poder comprar o carro que eu tanto quero, porque isso eu estou aprendendo que é nada, e é nada mesmo. No dia que eu deixar essa terra, eu não levo nada. Basta vir um vendaval e eu perco tudo. Isso não é nada. Eu não quero passar minha vida frutificando nada. Porque eu creio no que está escrito. Sem Jesus, não posso nada. Então eu preciso de um arrependimento. Porque mesmo que não me aconteça um desastre, como a torre cair em cima de mim e me matar, de igual modo, eu também preciso de arrependimento. Tenha um tempo orando ao Senhor. Tenha um tempo seu falando com Jesus. Alguém aqui que reconhece que está correndo muito, está se esforçando muito. Você é uma árvore, você é uma figueira. Você até acha que está frutificando muito, você está correndo atrás. Mas no fundo você pode dizer, Jesus, mas eu não estou frutificando nada, nem aquela pequena alegria de comer das delícias desta terra que o trabalho poderia dar em meio ao descanso, nem isso eu estou tendo, muito menos paz, tempo, descanso, alegria, muito menos frutificando para o teu reino. Eu estou frequentando um culto, eu estou me esforçando na célula, eu estou me esforçando com a minha família. Eu, na verdade, até entreguei aquele assunto, eu já nem... Ah, Deus, já cansei. Entreguei para o Senhor. Eu não vejo solução, eu não vejo fruto. Mas hoje eu reconheço que eu preciso de arrependimento, de uma mudança de rumo, e eu quero te pedir uma mudança de rumo na minha vida. Há alguém aqui que quer orar assim ao Senhor? Se você quer orar assim ao Senhor, fique de pé e declare isso a Ele. Eu me ponho de pé para dizer publicamente ao Senhor que reconheço que não tenho frutificado. Nenhuma torre caiu e me matou. Não tem nenhum desastre terrível acontecendo. Mas eu preciso de um arrependimento. Ou quem sabe, a torre caiu sim, Senhor. Eu estou no meio de um temporal, de um desastre, de uma desgraça. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Eu estou procurando quem é o culpado. Eu estou querendo saber por que eu estou pagando pelos meus pecados. Mas eu entendi nessa noite que não se trata disso. Eu quero me arrepender. Eu quero mudar de vida e frutificar verdadeiramente. Para isso, eu estou dizendo ao Senhor que creio no que está escrito. Sem Jesus, nada podeis fazer. Tudo que eu estou fazendo nessa vida é nada sem Jesus. Eu estou dando aula, eu estou vendendo, eu estou comprando, eu estou atendendo um cliente, eu estou operando, eu estou fazendo e acontecendo isso e aquilo. Senhor, eu estou me esforçando. Mas tudo que eu estou produzindo é nada se eu não tiver mais comunhão com o Senhor Jesus. E eu quero mais comunhão. Eu quero começar nestes dias de oração, nessa busca por Pentecostes, dizendo ao Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor. Cada um de nós, cada um na sua célula, no seu pequeno grupo, podemos citar nossas justificativas, podemos citar nossas conquistas, podemos correr atrás, podemos nos esforçar, mas nós precisamos nos lembrar. Eu preciso de uma mudança chamada de arrependimento. Mudança na minha forma de pensar. Eu preciso cuidar das minhas raízes. Eu preciso ter o nutriente, o adubo certo lá nas raízes para poder frutificar. E o Pai é que faz isso. E é através de Jesus que eu vou ao Pai. Eu quero ter mais comunhão com Jesus. Eu quero. Se você sente a necessidade e deseja vir para o altar, fala, Senhor, eu estou pondo no altar estas coisas que estão me impedindo. Saia do seu lugar e venha para o altar do Senhor. Se você veio a este lugar nesta noite, talvez você nem pertença à igreja evangélica, mas você está ouvindo uma palavra e o Espírito Santo está tocando seu coração. Não sou eu, não é meu discurso. O Espírito Santo está tocando seu coração. E você quer dizer a Ele, Senhor, eu reconheço que eu tenho conquistado tantas coisas, mas que o Senhor disse que estas coisas são nada. Porque eu reconheço que eu não tenho tido comunhão com o Senhor como poderia ter. E nessa noite eu quero me arrepender. Se você veio aqui assim nessa condição, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vem orar. Porque fui eu quem vos escolhi. Não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi a vós, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus me escolheu, Deus te escolheu para nós darmos muito fruto. Você pode fazer uma pergunta ao Senhor Espírito Santo nesta hora. Senhor, aonde eu tenho achado que estou frutificando e não estou? Me mostra. Você pode orar e pedir a Ele, falar, Senhor, aonde eu estou trabalhando arduamente, mas o que eu estou produzindo não tem nada a ver com o que o Senhor quer. Quais coisas na minha vida estão me tomando tempo, estão me tomando o vigor, a força, mas eu não estou frutificando para o Senhor, eu estou correndo o risco de daqui a um tempo ser cortado fora, perder as forças, morrer, secar. Nesta noite, põe adubo nas minhas raízes, Jesus. Levante a sua voz, diga pessoalmente a Ele. Eu não vou me esforçar para ser um melhor líder de célula. Eu não vou me esforçar para trazer visitantes. Eu não vou me esforçar para fazer isso, aquilo outro. Não, Senhor, eu quero que o Senhor ponha adubos nas minhas raízes. E a vida vai subir, a vida vai fluir, e naturalmente os frutos virão. E serão frutos porque eu vou estar na tua presença. Se sem o Senhor eu não posso nada, com o Senhor eu posso tudo. Levante a sua voz, irmão. Você pode dizer a Ele, todo o seu coração, eu me arrependo. Eu entendi, talvez eu esteja como aqueles homens, a torre não caiu em mim. Será que aqueles que morreram estão pecadores, estão terrivelmente condenados? Será que eu me livrei porque eu estou bem? Não, Senhor, eu reconheço que eu preciso igualmente de arrependimento, de mudanças nessa noite. E eu estou pedindo mudanças na minha vida, pequenas coisas, atitudes, hábitos, agendas, valores, para que o Senhor tenha mais tempo na minha vida, para que eu ande mais com o Senhor, porque sem o Senhor eu não posso nada. Você pode levantar a sua voz e continuar dizendo a Ele: eu me arrependo, Jesus, porque eu estava achando que eu estava muito frutífero, mas esses frutos que eu estou conseguindo produzir no meio de tanta correria, eu nem tenho tempo, nem para a família, Senhor, nem para mim mesmo, muito menos para o Senhor. Então o que eu estou produzindo não é fruto, e eu quero uma mudança. Me arrependo, eu quero uma mudança, Senhor. Diga a Ele: eu quero Jesus como Senhor absoluto da minha vida. Estou cansado, Senhor. Estou cansado de correr. Estou cansado de me esforçar. Ou quem sabe você está muito realizado. Puxa vida, deu tão certo. Deus é bom, está dando certo. Consegui fechar os negócios. Consegui adquirir mais algo. Meu patrimônio cresceu. Ah, está tudo bem. Está tudo do jeito que eu sonhei. Mas quem sabe são os filhos, o casamento, a família, a vida eterna. Quem sabe tudo isso está comprometido, apesar daquilo que achamos que é fruto. Nós estamos juntos diante do Senhor e orando a Ele. Eu convido você a dizer comigo: Senhor Jesus, eu reconheço nesta noite, a Tua palavra é a verdade. E eu vim a este lugar buscando um reavivamento. E eu estou te convidando para tomar o controle, o governo da minha vida. E hoje ainda, teu Espírito me convencer do arrependimento, da mudança de rumo que eu preciso ter. Eu quero mais de Cristo. Eu quero mais comunhão com Jesus. Eu quero mais do Espírito Santo dentro de mim. Eu quero no meio do dia, em momentos inusitados, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, te tocar, te adorar, estar com o Senhor. Porque sem Ti eu não posso nada. Me ajuda, Senhor. Toma minha vida nas Tuas mãos. Você pode continuar dizendo a Ele. Você pode completar o que está dizendo com as Suas palavras. Levante sua voz sem constrangimento e complete isso que estamos dizendo a Ele com Suas frases. O Senhor me trouxe aqui por um propósito, Senhor. Eu não quero continuar a semana do mesmo jeito. Eu decidi te buscar em oração, em jejum, até que do alto eu seja revestido de poder. Então o lar vai frutificar, então os filhos frutificarão, então o casamento frutificará, então as finanças frutificarão, então o ministério, a célula, tudo frutificará, Senhor. Eu agarro essa palavra, eu me aproprio dela, Senhor. Eu me aproprio dessa palavra, Senhor, como um alimento puro, substancial que eu como nesta noite, para me reavivar na Tua presença, Senhor. Segure a mão de quem está ao seu lado, levante a sua voz e clame por ele. Senhor, eu me coloco na brecha pela vida do meu irmão, e eu proclamo: nenhum dardo, nenhuma estratégia do inimigo, nenhuma fortaleza na mente, nenhuma ansiedade da alma, nada vai nos impedir de viver o que o Senhor tem preparado amanhã, nessa noite ainda, no restante desta semana, de experiências com Jesus. Eu não quero religião, eu não quero religiosidade, eu não quero liturgia, eu não quero, Senhor, uma filosofia, eu não quero nenhuma dessas coisas que os homens oferecem. Eu quero o Espírito Santo, porque sem Jesus eu não posso nada. Sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus eu vou me cansar, eu até vou me enriquecer nessa terra de tanto trabalhar, mas eu não levo nada. E eu quero produzir frutos que agradam ao Pai. Eu quero produzir frutos que permanecem para a eternidade. Nós queremos isso, Senhor. Toma nossas vidas, Senhor. Toma nossa célula, Senhor. Faça-nos frutificar, Jesus. Põe adubo nas nossas raízes. Põe os nutrientes necessários da videira, que flui vida do Pai.